Igualdade social é só em conto de fadas. Felicidade é só em sonho, só em mágica. Acredito na palavra ou na metralhadora. Revolução verbal ou aterrorizadora. Vamos queimar a Constituição com coquetel molotov. Carro bomba no Congresso, tic-tac explode. Eu suplicar pro gambé, derrubando sua porta. Não bater na sua mulher, não atirar nas suas costas. Até quando comer resto, lavar banheiro. Abrir o boy no meio na ilusão de dinheiro. Ser exterminado como judeus em Auschwitz. Mostrar pra Globo que é viver no limite. E a cruz da clã tá queimando na sua frente. A SS agora veste o cinza da PM. De braço cruzado é só miolho espalhado no chão. Discurso ou revólver, tá na hora da revolução. Tá na hora de parar de louvar o presídio. De estar no necrotério como a paz de ti. Seu analfabeto comendo o resto. Viciado que o Denac manda pro inferno. Tá na hora de parar de louvar no presídio. De estar no necrotério como a paz de ti. Seu analfabeto comendo o resto. Viciado que o Denac manda pro inferno. Fizeram da tua rua filial do Vietnã. Deram rifle pras crianças, estupraram sua irmã. Exilaram na favela o cidadão na teoria. Oprimido, censurado no país da democracia. Te dão crack e fuzil, cachaça no boteco. Esse é o campo de concentração moderno. Hitler, FHC, capitão do mato. Bacharel em carnificina, mestrado em holocausto. Chega de bater palma tomando tiro. Facada de prato vazio. Vendo o boy suar na sauna. O sistema te quer no viaduto. Com água na boca, com a garrafa cortada na mão. Esperando a Kombi trazer sopa no chiqueiro do navio negreiro com seta na porta. Morto pelo senhor do engenho com farda e pistola. Que só em cabeça de pobre descarrega sua munição. Discurso ou revólver, tá na hora da revolução. Tá na hora de parar de louvar no presídio. De estar no necrotério como a paz de ti. Seu analfabeto comendo o resto. Viciado que o Denac manda pro inferno. Tá na hora de parar de louvar no presídio. De estar no necrotério como a paz de ti. Seu analfabeto comendo o resto. Viciado que o Denac manda pro inferno. Prevejo mercado saqueado, bala de borracha. Escudo do choque, tomando pedrada. Guerra civil em praça pública. Socorro, professor com sangue no rosto. Mordida de cachorro. Sem teto, sem terra. Sem perspectiva, sem estudo. Sem emprego, sem comida. O pavio da dinamite tá aceso. Qual será o preço pra eu ter os meus direitos? Sequestrar, tirar, queimar pneu na avenida. Invadir a fazenda improdutiva. Só jogamos ovo, por isso nada mudou. Quem sabe o presidente na mira do atirador. Em São Paulo 35 por dia chega. Tolerância zero, o cavatrincheiro. Serial killer do Planalto continua em ação. Discurso ou revólver, tá na hora da revolução. Tá na hora de parar de louvar no presídio. De estar no necrotério como a paz de ti. Seu analfabeto comendo o resto. Viciado que o Denac manda pro inferno. Tá na hora de parar de louvar no presídio. De estar no necrotério como a paz de ti. Seu analfabeto comendo o resto. Viciado que o Denac manda pro inferno. A favor do inimigo, repressão, desinformação. Domínio dos dois caminhos pra revolução. Caminho 1, a voz do povo, aqui não é a voz de Deus. Se tua casa é de caixote de feira, problema seu. Tanto faz sua filha no motel ganhando trocado. Tanto faz seu filho com a 12, matando vigia no assalto. Se vier pro asfalto, fazer passeata. Aí o PM te mata, te faz engolir bandeira e faixa. Caminho 2, desconhecendo o cenário político. Onde jogar granada, quem é o nosso inimigo? Entendeu por que não tem escola pra você? Toma uso e me diz quem tem que morrer. Não adianta ser milhões se não somos um. Ação coletiva, objetivo comum. Discurso ou revólver, não interessa a opção. Sem união é impossível a revolução. Tá na hora de parar de roubar no presídio. De estar no necrotério como a paz de ti. Seu analfabeto comendo o resto. Viciado que o Denac manda pro inferno. Tá na hora de parar de roubar no presídio. De estar no necrotério como a paz de ti. Seu analfabeto comendo o resto. Viciado que o Denac manda pro inferno.